começo quando quiser, pois eu tenho fé, pois eu tenho fé. Eu recomeço quando quiser, pois eu tenho fé, pois eu tenho fé. Então, se quiser pegar, tem que me matar, tem que me matar. Se quiser pegar, pois o que é meu eu não vou te dar, eu não vou te dar, eu não vou te dar. O que eu tenho você não vai arrancar. Pode atirar, não vou cair. Pode me flechar que eu fico aqui. Machucou minha carne, derramou o meu sangue. Mas sou duro de morrer que nem os elefantes. Corpo grande, espírito gigante. Peso pesado, te passo firme. Então, eu revido quem me oprime. Não se aproxime, pois eu tenho marcas deixadas por homem de mente mais fracas. Só que nenhum deles foi capaz de me parar. Tô ferido, mas não morto. Levanta do meu posto. Eles fizeram isso comigo. Alegaram. E o destino quis assim. Mas o destino não manda, não manda. E homens não ditam o meu fim. Pois eu sou duro que nem mar. Igual a fim. Eu recomeço quando eu quiser. Pois eu tenho fé. Quando eu quiser, pois eu tenho fé, pois eu tenho fé. Tenta só de quem quer, tenta só de quem quer. Mas eu sigo em pé. No trampo, na rua, no amor e na mente. Foram vários me alvejando, mas eu segui em frente. Os que vivem te invejando são só incompetentes. Falam demais, achando que vão te parar. Mas palavras não destroem quem nasceu para brilhar. É verdade que elas recuam, é verdade que elas magoam. Fazem lágrimas rolar, com tristeza no olhar. Mas acertas o inimigo, não vão me alcançar. Pode pá, porque nós que tá quem bate de frente vai se arrebentar. Pois eu sou de uma tribo invencível. Você me ouviu cantar que nada é impossível. Então se recompõe e mete o pé no mundo. Os vacilões não vão abortar sua missão. Eles fizeram isso comigo. Alegaram. Que o destino quis assim. Mas o destino não manda em mim. Mas o destino não manda, não manda. Homens não ditam o meu fim. Pois eu sou duro que nem marfim. Boas novas pra você, o maior está contigo. Boas novas pra você, ele é o seu amigo. Sei que todos meus algozes agora estão me ouvindo. Eu não sou prisioneiro do destino. Como um dia recomeça, você também vai. A palavra final sai da boca do pai. Eles chamaram contra mim, mas eu continuo aqui. Duro que nem marfim, duro que nem marfim. Eles fizeram isso comigo. Destino não manda, não manda. Eles não ditam o meu fim. Pois eu sou duro que nem mais. Igual uma fim. Alô, alô, todos que estão perseguidos. Alô, alô. Alô, alô, todos que são perseguidos. Alô, alô, todos que estão feridos. O maior está contigo, ele é o seu amigo. O maior está contigo, ele é o seu amigo. O maior está contigo, ele é o seu amigo. Mas o destino não manda, não manda em mim. Homens não ditam o meu fim. Pois eu sou duro que nem marfim. Igual marfim. Igual marfim. Igual marfim. Igual marfim. Igual marfim. Igual marfim. Igual marfim. Durão até o fim. Igual marfim. Igual marfim. Igual marfim. Igual marfim. Eles fizeram isso comigo, mas eu tô aqui. Eles fizeram isso comigo. Alegaram que o destino quis assim. Mas o destino não manda, não manda. Homens não ditam. Homens não ditam o meu fim. Pois eu sou duro que nem marfim. Igual marfim, yeah. durão até o fim, chego para o destino. Eu recomeço quando eu quiser, pois eu tenho fé em Jesus Cristo.